Aqui quem fala é o Capitão Barba Negra. Vim aqui nesse tal de Pop Saudade só pra conhecer o tão famoso trio da humildade. DJ Paulinho Boy, DJ Neto Saudade e DJ Dalton. Com eles não tem mimimi. É saudade pra valer. Bora, pedreira! Vira a viola e cante uma canção pra mim. Que fale do céu, que fale do mar, que fale da vida. Pop Saudade. E de Deus, de mim e de você. Saudade. Diga que você pretende tudo deixar. Que só lhe interessa da vida poder me amar. Ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Que tenha um barco para pescar, olhar ao redor e depois voltar. Que fique bem longe da confusão, da vida agitada, da poluição. E à tarde, quando o sol se for, brilhar a lua prateando o chão. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Vamos lá, família! Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Começando a gravar o nosso CD ao vivo da festa de hoje aqui na Pedreira, aqui na Toca da Cerveja, o festão dos Romeiros hoje aqui. E a nossa família Pop chega pra invadir, pra curtir o som que eles dão valor. Diga que você pretende tudo deixar. Pop Saudade 3D. Que só lhe interessa da vida poder me amar. Deserta em alto mar. E morar comigo numa ilha deserta em alto mar. E morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Só começando aqui, vamos lá! Cada passo seu, cada movimento, a todo momento, só dá você em meu pensamento. O parceiro Edivan tá na área, primeira dama também já tá no circuito com a gente. Obrigado, Edivan. Equipe Ultra Shopping. Juntou aí com a equipe Rasga Dinheiro. Aí deu cagada, né? Você em meu pensamento. Bora, Nelsinho! Lu Glamour! Eu quero sim. E aí, Frajola? Ter você pra mim. Índia por tira aí, ó. O que eu posso fazer pra conquistar você? A cada gesto seu, eu estou lá. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Nosso amigo Bruno também, a Cinderela 3D. Já no circuito com a gente, abraço. Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos. E aí, Mimi? Estou atento a cada gesto seu, mesmo sabendo que o seu olhar não é meu. Preciso desse amor. Ser

espaço pra esse amor é muito pouco, que eu nem sei se no meu peito cabe mais. Oh. O parceiro Leandro tá na área comigo. Um abraço, Leandro. Você é a Claudine, meu casal favorito. Pode ser. Um abraço do maestro, do Pop. O maestro do Pop DJ, Neto Saudade. Pop Saudade. Me diz que isso tudo é tão lindo. E aí você vem e me dá um beijo. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco, que eu nem sei se no meu peito cabe mais. Esse amor pode ser capaz. Quando eu deixei você, seguimos no... Bora, Jorginho da Matinha. Bora amanhecer hoje. Isso foi acontecer. Bora amanhecer na rua hoje, meu irmão. É esse o destino da gente. É esse o nosso destino hoje, hein? Vamos lá! Eu só pensei em ser feliz, e agindo dessa maneira foi tudo que eu quis. O parceiro Sói é da equipe Pega Feia do Curião, pode crer. Você se foi. Pensei que isso era o Zé Gordo, meu irmão. Estou triste assim. Então eu fui reconhecer que eras tudo pra mim. Bem-vindos, família, ao baile do DJ Neto Saudade. Eu só pensei em ser... O parceiro Neguinho dos Irmãos Saudade tá na área com a gente também, um abraço. Dessa maneira. E juntamente aí do Jorginho da Matinha, considerado do maestro, meu irmão. Você se foi. Estou triste assim. Então eu fui reconhecer que eras tudo pra mim. Que eras tudo pra mim. Outra noite sem você, tão vazia como aquela vez. Pop Saudade. Quando tu partiste, a Super Máquina, sem dizer adeus, sem deixar recado. Vamos lá, família! Meu amor, quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recado. Assis Produções. Meu amor. Ó, tá esperto, né? Olha aí, Zé Gordo. Fazer o shim, meu irmão. Outra noite sem você, tão vazia como aquela vez. Quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recado. Original é outro 500. É outros 500, hein, meu? Quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recados, meu amor. Eu quero que voltes para estar aqui. Já não sou o mesmo, venha por... Aqui o som do Pop Saudade, bem reduzido pra família. Eu hoje aqui na Pedreira, aqui na Toca da Cerveja, aqui, recordando com o maestro, vai! É o baile do maestro! Perdoei, assim não posso viver. O infinito está em teus olhos, teus cabelos e tua boca. Que me deu. Isso daqui abraçar com carinho toda a família de Curuçá. O parceiro Edson, o seu compadre, né? O Jaime dos Topetes. Prime de Curuçá na área. Um abraço. A verdade é o momento que os nossos corpos se encontram. Os sexos se enfrentam numa luta de amor. Tá gravando? Eu sou teu, você é minha. Tenho agora o que eu não tinha. Telepatia está na linha. Você quer abraçar com carinho também? Meu parceiro Paulinho, o homem do ensaio do amor. Chegando junto hoje para prestigiar o nosso humilde trabalho aqui à frente do Pop. Obrigado, Paulinho. E ficar eternamente dentro do teu coração. Partilhar das alegrias dia e noite, noite e dia. Colher nos campos a poesia e entregar em tuas mãos. Brotam raios quando luas num sorriso cativante, encurtando mais distante, esquindo a ninfa mais nua, tomando fera por fera. No entanto, és tão bela quanto fera criatura. Bora recordar, Pedreira! Tens garras de carcará, corpo de fruta madura. A super máquina do tempo. Olhos de serpente. Novo Pop Saudade. És todo mal na semente. Que desejo em mim brotar. És a sede mais ardente que se fez um jardim no meu deserto. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém. É Pop. Nesse mundo dos incertos, és o mal. É Pop. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém. Pop, Pop, Pop. Nesse mundo dos incertos, és um mal que me faz bem. É queixar mesmo, né? DJ Neto Saudade. No entanto, és tão bela quanto fera criatura. Tens garras de carcara. Aqui o maestro hoje dando pontapé inicial aqui no Pop Saudade. Olhos de... Agradecer a toda a família do Diamantina, meu grande amigo e parceiro DJ Marquinho. Alô, Marquinho. És todo mal na semente. Tamo junto, negão, sempre. Desejo. Obrigado por essa parceria maravilhosa que sempre a gente faz quando a gente se encontra. É pelos bares da vida. Tamo junto, maninho. Um jardim no meu deserto. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és o mal. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és o mal que me faz bem.

tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração. Para que o baile do maestro vai só começando aqui na toca da cerveja, minha irmã. Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração, volta amor. Outra vez, pra voltar a ser feliz, eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem. Se Deus puder me ouvir, tá gravando? Vai trazer você pra mim outra vez. Está ali Jorginho da Matinha. Um abraço pra você, maninho. Que alegria te ver aqui. De novo aqui com o maestro, meu irmão. Pra quem me curtia lá na Menina Veneno, no Fusquinha, lá no Clube da Saudade. Só as lembranças agora, né? Hoje eu estou com você. Ô, Jorginho! Meu doce amor, hoje é dia de festa. E estou a chorar. Aqui tão sozinho, tão triste esperar. Cuida de mim, venha ser meu amor. Sem você não sou nada. Aquele que chegou é rival. Estado. Açaí, machinho. DJ. Seu grande amigo Sete da Pedreira tá na área. Sete. Você parece que é cego. Não vê que estou te olhando. Que eu estou desejando tanto dançar com você. Olha pra todas na festa, mas não depara comigo. Brinca com os seus amigos. Parece fingir não me ver. Sei que você está sozinho e como eu está carente. Quem sabe talvez a gente possa até se entender. Mas só que você não olha, parece até que é cego. Não vê que tudo que eu quero hoje é ficar com você. O maestro. Você foi um sonho. Quando pensei que não ia perder, foi um sonho. É duro acordar e ver que você não está no meu mundo. Pra te reconquistar, meu bem, sou capaz de largar tudo. Bora, Ed! Edivana, outra show, primeira dama. Eu largo. Qualquer dia eu vou serrar um corte lá, Edvan. Pode crer. Sabendo que toda a família Rubi vai por lá. Pelo amor do nosso amor, esteja você onde for, me diga que eu vou te encontrar. Te encontrar. Assassino Musicão. Quando a saudade apertar, eu vou querer te ver. Já não faz mais sentido ficar tão distante. E o amor, meu irmão, meu irmão? O amor que eu sinto não pode esperar. Vai que eu... Eu preciso estar com você todo instante. Maestro. Fiz um reino de amor pra te oferecer. Vem. Vem ser minha rainha, vem me pertencer. Para que eu sou todo. Que eu sou de você. Saco Garinho, meu parceiro, gerente Aquino. Um abraço pra você, maninho. Seja bem-vindo aqui no Pop. Passa o dia e a noite, vem me apavorar. Solidão no meu peito, vem me atormentar. E eu? Eu preciso estar com você todo instante. Já não faz mais sentido ficar tão distante. Vem ficar, vem. Vem ficar na minha vida. Vem de vez se despedida. Porque o meu mundo é todo seu. E eu amo você. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu. E aí, pedreira? Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algum azul. Toma! A trajetória escapa ao risco. As luzes queimam céu, nariz azul. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu. A lua ao lado escura é sempre. O espaço, a solidão é top. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro que o céu. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algo azul. Estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo. Bora que vai virar mais uma aqui, meu. Vale do maestro. Nosso romance chegava ao fim. Toda a equipe só presta porra aí da cabanagem. São aqui com a gente também, um abraço. Abraço do maestro do Pop. O meu coração tão triste. você. Bem-vindos, família, ao baile do maestro. Perdoa meu coração. Tá gravando? Ele não quer solidão. Assis Produções. Por isso perdoa pra mim. Se ele eu não tiver o fim. Oh, meu amor, me entenda. Sem você é tudo ruim. Pense um pouco em nós dois. Em nome do amor, te peço a... Só gente, não esquecendo que hoje, domingo, tem o Pop Saudade. Vem pra mim. O som do povão. Aí na terra firme de volta no Bar do Dinho. Pra fazer o Domingão dos Romeiros. A nossa família que gosta de curtir o Pop Saudade aí, ó. Ele não quer solidão. Por isso perdoa pra mim. Sem ele eu não viver o fim. Em meu lugar, deixaria do jeito que tá. Você ficar carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Só pra ficar num GD. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco. Parceiro Garlinho também, Edilene. Esse beat foco. O casal viajante já tá na área. Discreto, enxergar. Aqui atrás do notebook. Por porque, teoricamente, tinha que ser. Apenas um objeto. Oh. Fala pra mim, minha irmã. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Deixa eu abraçar com carinho esse parceiro que tá nos acompanhando agora no Pop Saudade. Grande amigo Pelé tá na área. Alô Pelé! 007. Um abraço pra você, negão! Seja bem-vindo novamente, meu irmão. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto. Não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto. Enxergasse um sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser. Apenas um objeto. Quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Quando você chegou me fazendo feliz, minha vida mudou. E eu sorri. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Bora, Paulinho, do ensaio do amor. Você me amou. Avisando que nessa quarta-feira, né, Paulinho? Quinta. Quinta-feira aí no ensaio do amor. O DJ Edilson lá do Príncipe Negro Retrô. E na próxima quinta-feira, dia 24, o maestro de volta. Lá no ensaio do amor. Muito amor. E os poucos você me lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor,